E aí, madrugadão, firmeza? Firmeza, mano, como é que é? Então, mano, tu lembra daquele fita lá que deu tiro em nós? Quando nós tava de rolê lá naquela festa com as mina, só porque trombei nele sem querer? Ah, tô ligado, mano, ali foi uma grande mancada. É, mancada mesmo. Então, mano, é o seguinte, tô com 14 no pente aí, vou fazer esse comédia descer na escola. É nóis, mano, a gente tamo junto nessa fita aí. Convoca os aliados, comédia vai descer. Não é sexta-feira 13, mas o Jason dá rolê de PT. 14 no pente pra variar. Contrata funerário, escoveiro pra enterrar. Treta antiga, mas na periferia tem ditado. Que leva nunca esquece, pode crer, eu tô grilado. Em frente à igreja, observei a pregação. Palavra incomodou, saí, fechei meu coração, nem liguei. Inferno essas horas fazia festa. Podia me dar bem, ou talvez com um tiro na testa. Não sei, vai saber, não pago de. Evidente, nem evidente, sabe o futuro a Deus pertence. Infância perdida pela brisa da maconha. Agora o pesadelo cospe fogo e tem coronha. Virou meu aliado junto com o madrugadão. Contenção na missão, cintura 38. Ligou que o fulano agora paga de crente. Esse fita não me engana, não passa de uma serpente. O tempo vai passando, mostrando seu papel. Se é crente, demorou então. Vou mandar pro céu. Compaixão sem fragmento sumiu da natureza humana. Vai sentir pecado, abri tua cabeça. Confesso, tô nervoso, mas vou até o fim. Matar ou morrer, né, tio? É sempre assim. Sangue bate no joio, vou que vou pro arrebento. Vai preparando a cova, logo, logo vai descendo. Entre o certo ou errado, a morte ou a vida. A dúvida persiste entre o ferro e a Bíblia. Sangue bate no joio, vou que vou pro arrebento. Vai preparando a cova, logo, logo vai descendo. Entre o certo ou errado, a morte ou a vida. A dúvida persiste entre o ferro e a Bíblia. A noite vai chegando e no som tem facção. Celular tá vibrando, é meu chapa na ligação. Alô, Alisson Serre, a fita é o seguinte: o bico chega na igreja mais ou menos 7:20. Tô aqui de quebrada com a camisa do Megão, filmando o movimento, pronto pra puxar o cão. Tudo certo, na escola aqui na hora da saída. Derruba esse comédia, depois rolê com as mina. Só curtição, maconha, muita mulher. Pois demorou, meu querido, assim que é. Pastor faz oração, em seguida termina o culto. Uma pá de gente, testemunha, absurdo. O bico tá parado, nós parte pra ação. Meu parceiro tá do lado, na febre, puxa o oitão. Dá o primeiro, impossível, a arma não dispara. Tenta a segunda vez e novamente não sai nada. Saco a pistola, aquela 14 no pente. Puxa o gatilho e não sai nada, infelizmente. Agora sei que Deus tá do lado desse fita. E eu por muito tempo desacreditei da vida, não tenho solução, só vivo pelo ferro. Se depender de mim, já tô condenado ao inferno. Joguei PT no chão, chorei arrependido. Será que o Senhor perdoa aqui esse bandido? Sangue bate no joio, vou que vou pro arrebento. Vai preparando a cova, logo, logo vai descendo. Entre o certo ou errado, a morte ou a vida. A dúvida persiste entre o ferro e a Bíblia. Sangue bate no joio, vou que vou pro arrebento. Vai preparando a cova, logo, logo vai descendo. Entre o certo ou errado, a morte ou a vida. A dúvida persiste entre o ferro e a Bíblia. Sangue bate no zóio, vou que vou pro arrebento. Vai preparando a cova, logo, logo vai descendo. Entre o certo ou errado, a morte ou a vida. A dúvida persiste entre o ferro e a Bíblia. Sangue bate no zóio, vou que vou pro arrebento. Vai preparando a cova, logo, logo vai descendo. Entre o certo ou errado, a morte ou a vida. A dúvida persiste entre o ferro e a Bíblia. Oh,